só de maravilhas. Está tudo aí, só você que não vê. Será que custa muito você aprender? Aprender a viver a sua vida que faz você. Se liga na manhã, não põe tudo a perder. Só quero saber de curtição, trabalhar que é bom. Não quer saber nada. Na barba dos amigos se sente o tal. Se contenta em viver de ilusão. Coitado, coitado, já está sendo tirado. Cuidado que parasita na área não é bem chegado. Portanto é bom você agitar o seu lado. Não sabe fazer nada. Acorda pra vida. Não sabe fazer nada. Acorda pra vida. Não sabe fazer nada. Acorda pra vida. Não sabe fazer nada. Acorda pra vida. Da sua boca não sai nada. Nada que presta, não lança uma ideia. A ideia certa, fala da vida alheia. É com você. Ah, que coisa feia. Vê se toma jeito, você se comporta. De tal maneira, já cansei de te dar um toque. Não insista, não sei quanto você está aí sugando pelas costas. Seus amigos estão te malhando, seja realista. Encare os fatos, a falsidade está do seu lado. Tapinhas nas costas, elogios demais. Te tratam assim e te xingam por trás. Motivo você dá, mais amizade melhor qualquer um pode arrumar. Então se ligue, parasita, tome um rumo na sua vida. Não sabe fazer nada. Mosca de boa. Acorda pra vida. Não sabe fazer nada. Mosca de boa. Acorda pra vida. Não sabe fazer nada. Mosca de boa. Acorda pra vida. Não sabe fazer nada. Mosca de boa. Acorda pra vida. Você diz que é o tal malandro demais. Vagabão, a escola que você frequentou. É menos crime. Parasita, você não quer escutar, só sabe rachar, fingindo não entender nada, seu canalha. Da sua boca não sai nada aqui, presta. Da sua cabeça eu acho que tem merda. Todos te criticam, você não se liga ou se faz de vítima. Vida massa, pacata, do jeito que pediu. Benefícios nenhum, você produziu. Parou no tempo ou viajou demais. Acorde, morte que é rapaz. Dê consolo para aqueles que vivem dos passos dos outros. Você está morrendo aos poucos, e junto contigo seu encosto, seu toque.